follow me car, Whiskey Serra Tango, follow the follow me car to Fontana, Texas. Minha 142, direcionar a resposta pronto para o táxi. Alô, 3154, só como eles informaram a sua posição, é 7, na estadista? Negativo, 07, aeronave setando puxa agora. Tá ok, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 2009, 5 de novembro, autorização e Delta. Gol 2009, aguarde o copo e Delta. Vai dar. Frente após o vivo, né, para hoje pelo. Roger, Whiskey, Serra. Patrulha de Salvador, 129. Pronto, cópia. Copia. Não autorizado, Serra Bravo, Vinda Lima. Ilhéus, via Golf 677. Nível 240, saída da EL, transição coral, pista 10, curva à direita. Transponder 5054, frequência do controle Salvador em 120, decima 8. Da 240, Golf 677, decola da EL, transição coral, 5054, transponder controle 208, gol 2009. Gol 2009, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Reportado 2009. Whiskey Serra Tango, continue a text via Lima, Mike and Quebec. Call me on Quebec to cross the runway. Sure, Mark in Quebec, for cross the runway 175. 3154, faz prosseguimento, tudo certo? 3154, aguarde coordenação. Xaner 6142, solo. 6142. Condições de estar livre através do 07 para ingresso da aeronave da TAN? Alternando Xané 1142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1013. Tá 3154, após a passagem da aeronave da Avianca, taxando via parte principal, autorizado ingresso parte principal via Juliette, posição 07 de casa. Após a Avianca vai pro 07. Obrigado, companheiro. Bom voo. Whiskey Serra Tango, call Tower 118.95 to cross the runway. 200 metros, nada El. O Chanel é 315, contato para a decolagem, se mantém a nível de voo 360, passando 2.000 pés, autorizado do Vale Direto Leda. Passando 2.000 Leda, sobe 360, 6315. Passando Vitorinho e Juliette, mantém-se nos corredores, dando 1.500 pés. Coelho de Paripe, reposto Paripe para ingresso interlado. Passará Paripe para ingresso interlado, está mantendo 0160 acionado, tem 2 a bordo. Pode falar que foi contato, radar. Frequência do solo. 4-2, Xené 6142, gente, tá autorizado alinhar e decolar. Dá um zero vento, é 1-0-0 graus, 1-3-9. A gente decola, dá 1-0-0. Vou após final do procedimento ele é fixo, e chame torre 198, decimal 95. 195, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 966. Boa tarde, gol no 966, aguarde pista livre, o ajuste é padrão. Informa um Airbus da Oceané, iniciando a decolagem agora da 10. Ok, tá visual com a pista 10, aguardando a autorização de pouso, gol 966. Oceané 942, informa o tráfego, 07 milhas, da 10, é um banho da roupa. Controle Salvador, Oceané 6315, seria possível dar presente já voar a Mátima? Oceané 6315, aguarde de contato, aguarde de correlação para o centro do Recife. Ok, na sua escuta, obrigado. Oceané 6315, autorizado voar direto Mátima. Entendeu que pode voar Mátima? Afirmativo, Oceané 6315. Muito obrigado, Sara. Serra Solo. Adual 50, controle em 208. 208, obrigado, boa. Polo 966, livre pouso na 10, venta 090 graus, 10 mais. Construzado 966, por favor. Polo Salvador em 120, décima 8. Direto, confia a pressão. Jamo. Ah, Jamo, obrigado. 1097, autorizado descida para 3.000 pés. Informa um próximo na sua posição agora de 12 horas a 10 milhas com rumo no nordeste, mantendo no 1.500 pés. O tipo é um Papa Alfa 32. Sente, autorizando 3.097. Patango Vitor Índia Juliette, informa um tráfego na sua posição de 10 horas, afastado em 8 milhas, rumo sul, passando 5 mil em descida para 3 mil pés, tipo um Boeing 738. Sim, Índia Juliette, é o tráfego ali, mantendo o pistão. Controle, autoriza o robô 2 horas, 710. Rumo 2 horas, autorizado subir e manter nível de voo 190. Usar o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, quando próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, é 118, 95, ok. Passa a vista o Vitor Índia Júnior. Gente. Salve, gol no 9-6. 966 autorizado táxi até a taxiway Juliette via taxiway Alfa e ponte antes da Juliette. De Alfa e Juliette, opa. Gente, inicialmente desce a 2.500 pés, autorizando a descida para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento e ele é fixo da pista 10, reposto no localizador. 2.500, eu vou usando o acesso. Quatro, quatro, meia, dois, a sua identificação está em contato radar. Aceito, uma milha no setor sudeste de Salvador, vou comprar hoje na área e reporte um 10 de descida. Que o Oceané 6321 está livre a decolagem da 10, o vento é 1000 graus, 12 nós, informa um Boeing da Gol a 11 milhas da 10, condições de agilizar? Cinco tráfego nessa posição de 12 horas, 4, 5 milhas, rumo ao posto, mantendo o nível de voo 190, tipo 1 eco 190. 6315, sente. LF Gol 0097. Gol 0097, descendo 2 mil pés, complete semi torre em 198, decimal 95. 295, Gol 0097. Do Vitor Índia Júlio. Gente, reporte visual com a CEASA, Vitor Índia Juliette ou com o campo? Já está completamente visual, cara. Gente, aguardo para chamar a trouxa. Da 6315, curva esquerda na proa 200, após passar nível de voo 200 autorizado, o SM Cooper 2 de Mótiva. Esquerda 200, após passar o nível 200, volta a voar Mótiva, 6315. China 6321, localada 56, chame o controle 208. 208, boa tarde. É. Voo 097, livre pouso, não, no 0, vento 100 graus, 139. Livre pouso 0, voo 0, 360, direto mesmo, muito obrigado. Ele pode chamar a torre, cara? Afirmativa, voo da brilhante, torre 198, decimal 95. Grato, até mexante, Júri. O Chanel me avisa na 5 e a sua navegação cumpriu a... De morte vai chamar em Recife, na frequência 125 decimal 1. Recife 125, 1 já está voando morte na 63, 129, a 15 mantém 110. Gente. Azul 4462 autorizado descida para nível de voo 050. 297 no solo 58. Chame só um 2 no Golf Mauna. Né? É só no 2 no ouro, no 097. Vitorinho de Juliette, livre pouso, na 10, vento 1-0-0 graus, uma dúzia de nós. Maravilha, livre pouso 1-7, dia de ouro, grato. Vai lá. Autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 04 indicada. Gente, Alfa Juliette, estou na posição 04, vou no 097. Salvador, boa tarde, voo 1796, informação ASCA, autorização Galeão. Voo 1796, boa tarde, autorizado Galeão, via P-November 87 até Moço, nível 360, saída da El, Leda, Irume, pistola 0, curva direita, transponder 5061, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. 360 autorizando, rota do PAN. Dael Irume, curta direito, 061, 1208. Confirmando a saída, Dael Leda, após Irume. Dael Leda Irume. 796, protegimento correto, reporte pronto, continue aqui o treinamento. Vai botar. Salvo gol 2009, continue aqui o treinamento no 05. 2009, aguarde o ingresso da aeronave da companhia no 04, após autorizado, reporte pronto para o táxi. Após o apartamento da aeronave 04, autorizado, continue aqui o treinamento no 2009. Na 321, chame o centro de Recife, 128 decimal 8. A frequência é 128 decimal 8. 7. Que o helicóptero ainda não chamou pro táxi não, ok? Se eu tiver condições aí de ingressar no pátio e manter a separação, tá autorizando. 4462, deixa 2000 pés, ajustado no 0.03, autorizado final do procedimento, ele é fixado da pista 10, retorno ao curso do localizador. 2000 pés, no 0.03, ajuste autorizado, procedimento, ele é fixado no 0.01, 4462. Dos 9, se disparar terminado, 64 milhas setor nordeste de Salvador, chame controle Léo na frequência 120.1. November 857, até Moço, nível 360, saída da El, Leda, Irume, pistola 0, curva direita. Transponder 5067, frequência do controle Salvador em 120.8. 627, autorizado 360 para Belém, da Colo 110. Primeira curva direita da El, Leda, Irume, até November 857, até Moço. Transponder 5067, nível controle 120.8. Chanel 6227, por gentileza, repito o nível autorizado. 360. Cortejamento correto, reporte pronto para o táxi, o Chanel, correção para o acionamento, tá? O Chanel 6227. 6227. Passou 2009 com 148 a bordo, 2 horas e 20, altera Maceió. Flow 2009, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi ainda, quando o próximo chame turno em 118, decimal 95, ajuste no 013, uma volta. Pontada no 0, lá 1895, 1015, obrigado e uma boa tarde, 2009. Salvador, uma boa tarde, gol 2009, próximo ao ponto de saladão, 1-0, pronto. Pegou 2009, livre decolagem, dá 1-0, o vento 1-0 graus, 1-4-9. Livre decolagem, dá 1-0, gol 2009. Romeo Hotel Juliette, Serra, fora de solo, ingressando Golden Express, rua do Fora de Sapato. Hotel Juliette, Serra, a gente decolada ao 09, chama o controle em 208. Controle 128. O voo 2009, decolada ao 09, chame o controle em 208. 208. Azul 4462, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, com o 2009. O 2009, contato a Renata Decolagem, se ele mantém a nível de voo 240, após passar 2000 pés, autorizado o voo direto do Coral. Após 2000, direto do Coral, 240, com o 2009. Como é que eu até o Juliette Serra, boa tarde. A Palmeira está de leve, se armantendo sobre a rede de voo visual, 1000 pés direto Manati, é posto livre na CPR. Eu vou parar, ligado a CPR, até o Juliette Serra. O 4462, informa o livre pouso 10, vento 090 graus, 139. Livre pouso 462, no solo 14, chame o solo 21 decimal 1, né? posicionamento, posição 1 no 0. Sim, para o solo? Solo 796 no 10, por direcionamento. Solo 796, livre sonata, e pronto para o táxi. Autorizado, é passado. Solo azul 4462, livrou? Azul 4462, autorizado o táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 01, indicada. Alfa Juliette, posição 01, 4462. Bono 796, entre em coordenação com o pessoal de solo. Confirme. Entre em coordenação com a equipe de solo para esse touro push devido à obra no través do 1-0 e 1-1. Ok, ok. Tango Vitor, Índia Juliette, boa tarde. Tem local de estacionamento, 4-4? Vitor Índia Juliette, autorizado. Serra Novembro, Charlie Lima. Decola pista no 7, curva direita, corredora Cherry, subitou no meu pé. Até no 7.0 no 60, controle em 120, decimal 8. Sim, 125, decimal 1. 25, decimal 1, vou 209. Vitor Índia Juliette, por favor. 6327, ciente da informação, Oscar. Aprovação, ele é o 220. Xanar 6327, autorizado, Ilhéus, via Golf 677, nível 220. Saída da El, transição coral, isto no zero, curva direita. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, em 120, decimal 8. Autorizado 220 para Ilhéus, na Golf 677, perfil da Dael Coral, decolando da pista 10 com curva direita, após chamando o controle de saída 120.8, o transponder 0263. Xanar 6327, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Então, Juliette, só a fim de ser atendido, só minha frequência livre para a conexão do seu voo, só se chamar de repouso. Eu te vejo meio copiado, bom voo, então, Juliette, só. Taxi 1796, 175 a bordo, 35 campeão. 1796, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi para Índia, quando o próximo chame torre em 118, 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. 295, boa. acionar a Chantaxi. Solução 6227 na remota 14. Cara, puxa esse momento. Confirma a aeronave? Oxa, 6227. Espera dar um no 7. Torre, boa tarde. Eu vou no 796, ponto 0, pronto. 796, livre decolagem, 10, venta 090 graus, 132. Já decolagem, 796. Lima, confirme seu estimado de pouso. Se o visual da Angola terminado, afastado em 3,7 milhas no setor noroeste de Salvador, controle desconhece o tráfego nesse setor, solicito fechando na frequência livre para a conversão do seu pouso, seu voo e seu pouso. Bom voo do pouso, pelo seu ímpar. Vitorino e Juliette. Está livre, alinhar e decolar da 17, o vento. É 1,00 graus, 1,39 e não há tráfego na final da 1,0. Decolada 1-2-3, controle em 2-0 decimal 8. 2-0-8. Controle, boa tarde, voo 1-7-9-6. Voo 1-7-9-6, contato na decolagem, se mantém nível de voo 3-6-0, passando 2.000 pés, é tudo certo, vai direto ledo. 2.000 direto ledo, obrigado. Vitorino e Juliette, decolada 1-2-4, controle 1-2-0, decimal 8. 20.8, grato, Juli. Olá, Rob. Controle com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Vitorino e Juliette. Boa tarde, Vitorino e Juliette. Mantenha sobre a área de voo visual, número 3, corrido Axé, reporte passando fora da barra. A possibilidade de uma ascensão ao 2500, senhora? Tendo submantendo 2500 pés direto do destino, reporte levando a CTR. Reportaremos, grato, Júlio. Alô, Salvador, boa tarde, que está 3155, informação Oscar, autorização Guarulhos. Está 3155, boa tarde, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pistola 0, curva direita, transponder 5113, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 320, saída da El Leda Forte. Vai até Taubaté pelo Eto Zulu 10, 5193 transponde, controle 208, 3155. Tá, 3155, o treinamento correto, reporte pronto, pode estiver aqui treinamento. É 3155. Estamos Juliette Serra Tango, boa tarde. Olha, o Azul 9091 está chamando. Azul 9091 recebe o controle? A sua aeronave que modulou para o controle? Foi o Vitor de Juliette Ponte, ele está acionando em Valença para decolagem já. Sierra Tango, confirma no código de estacionamento, pessoas a bordo e pronto, corre. Código Valença? 9091. É o Victor de Juliette, ponto com ele. Victor de Juliette, solicita a Azul 9091, que informa a localidade de positivo de equipamento. Azul, em 120.8. É o Vitorinho de Juliette, ponte com controle Salvador. Encerração, cotejamento correto para acionamento, parte e decolagem, chame torre em 1.18.95, ajuste no 0.3. Boa tarde, chame a 627, ponte para o próximo. Boa tarde, eu chamo a 627, livre decolagem, dá 1.0. O vento é 1.00 graus, 1.3 nós. Vento livre decolagem, dá 1.0, eu chamo a 627. Azul, controle instrui para decolar em condições visuais, após cruzar 2.000 pés e reportar com o mesmo. Para vocês também, daqui a pouquinho a gente chega aí perto. Canal 6314, sendo identificação do seu nível de voo 060 via chegada Mário. Uno 796, estamos sendo o Recife 125 decima 1. 251. Azul 4131, boa tarde, tráfego Salvador. Azul 4131, autorizado Campinas, via Upzulu 10 até Pubase, Upzulu 16, Cosmo, direto Confins, após direto Chomode, Upzulu 30, em Tite, após prossegue conforme o plano. Nível 320, saída da El, Leda Motiva, pistão no zero, curva direita. Transponder 5050, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Azul 4131, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Isso. 208-6227. Na 227, contato rolando a decolagem. Ele mantém a nível de voo 360, passando 2.000 pés, autorizado voo a Leda. E passando 2.000 pés, autorizado Leda, confirme autorizado 360? Afirmativo. 7.627. Lembrando a CTR, batendo 2.500, dia de hoje. Capatango Vitorinho de Juliette, serviço radar terminado, 19 milhas, no setor do Salvador, autoridade tomando a frequência livre para a coordenação do seu tráfego e os voos locais, atento aos voos decolados de Valença. Sim, vai ter, vai na graças ao Deus. 4 a velocidade indicada. Gente. 3835 para sequenciamento, reduz a 2309. Solo Salvador, tá 3155, puxa acionamento 07. Tá 3155, livre acionar, chame pronto para o táxi. Tá 3155. Houston, Oscar, 390 da Vina Grande. Gol 1966, autorizado Campina Grande, via Pesulo 10 até Nilma, após direto, nível 370. Perfil de saída Puca, transição Zipá, pista no zero, curva esquerda. Transponder 5122, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Relativo, então autorizado Campina Grande 370, conforme a Pesulo 10, Nilma direto Campina Grande. Puca Zipá, decola esquerda da 10, 5122, transponder 08 ao controle. 1966, cotejamento correto, reposto e pronto para o feedback e acionamento. Roda lá. 1-3-8-3-5, descendo 3.000 pés, reduza para 2009. Vai ser para 2009 para 3835. Então, 3835 sobre Vitúvio, mantenha a tua 2-5 limitado pelo curso localizador. Mantenha 2-5 limitado pelo curso localizador, até 3835. Estacionar 6314, reduza 2209 e autorizar o descido a nível de voo. Corrigindo, autorizar o descido até 4 mil pés, ajustado no 093. O 909 ano na escuta do controle. Coloca o código 5034 na prova de TOZEP, confirma o nível final para o estado no plano de voo. Ente, autorizado subida nível de voo 340 na prova de TOZEP, com o código 5034. Relativo, livre das restrições de altitude de impacto. Teste após ser autorizado. 320, e chame centro Recife. Em 1028, décima 8. Eu chamei 627, 725, em 1025, décima 1. Confirme para 6227. Chamei centro Recife, em 1025, décima 1. 251, 6227, boa tarde. Então, 3835, curva esquerda na prova de zona, autorizado o final do procedimento ILS-XC da pista 2, reposto no curso localizador. E a 20 no localizador avistado. 3835, retração. Ah, considero, na prova de zona, reposto interceptado. É, está interceptando o localizador, está 3235. Excelente. 1620 completo, se emitou em 198.95. Boa tarde. Boa tarde, eu vou 1620, a 1 milha de terra. A 20 livre pouso na 10, vem até 100 graus, 139. Livre pouso na 10, eu vou no 620. Esse nível de voo 050 vem na praia de Papi. Direto start 050, Patango Mike Charlie Alpha, with a contact person, Core Alpha heading Mari, report to Red 7 Center. Palermo 3114, desça 2000 pés, reduza 2009, e aguarde a autorização do procedimento. Informo que irá seguir na bolsa 120 agora nessa posição de 12 horas, 2 milhas reduzindo. Agora com 1900 de grande speed. Então, antes então, Sapatango Eco Delta Fox, confirme a altitude. Gente, Eco Delta Fox, autorizado, Serra Novembro, Charre Lima, decola pista no 7, curva direita, corredora Xé, a 1 mil pés, aciona o transponder 0132, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Decimal 8, decimal 95. 7295, 3239. A janela é 314, utilizado o final do procedimento em SFC e aposto no localizador. Mike Charlie Alpha, confirme a indiquita de speed. Não. Ajuste padrão, aguardando pista livre, da 3235. Então, 3192, confirme-se a velocidade indicada. 2.0, pode aumentar. Quem está em condição de manter qual a velocidade dessa proximidade de etapa? Podemos ser 320 até 1.600, depois reduz o tanto. Gente, isso é tecnicamente a velocidade? E confirme a razão que entrega na descida. 1.600. Gente, então 3192 é o número 1 na aproximação. Mantenha a velocidade de etapa com a speed. Mike Charlie Alpha, Centro Antio Flat Level 1, 3, 0. Por altitude então, 3192, pode adiantar? Autorizado, vá na Cruz de Duna, então 3192. Boa, com referência 2000 também? Isso inicialmente nível de voo 050. Puxo no 08. Livre acionar, chame pronto para o táxi. Táxi, do voo aonde? Qual é o seu na Avianca 963, 27 Avianca? Voo no 966, informo o táxi depois da Avianca, efetuando o puxo no 11.